andrecedesmoral.com.br. Eu sei que eu não sou teu dono, mas tu tá na minha mão. Te conheço como a tal da ruivinha. Pensando River Mandela, sei qual é tua intenção. Faz carinha de safada. Quero ouvir hoje. Que tu quer de mim? Já falei que eu passo o rodo e não cai em qualquer papinho. Quero ouvir hoje. Já falei. Joga a mão pra cima e vem que vem. Delisa, delisa, vai jogando esse rabão. Prepara, pode pá, você só coloca a mão. Delisa, delisa, vou preparar. Agora esculacha, vai, vai, vai, vai, vai. Vai, você só coloca a mão. Vai, você só. Você só coloca a mão. Vai, você só coloca a mão. Você só coloca. Menos um ninguém. Eu sei que eu não sou teu dono, mas tu tá na minha mão. Te conheço como a tal da ruivinha do rabetão. Sando o rio de uma bela, sei qual é tua intenção. Faz carinha. Quem sabe canta? Ô Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo o rodo e não cai em qualquer papinho. Quero vir. Ô Juliana. Já falei que o par joga a mão pra cima e vem que vem. Delisa, delisa, tá jogando esse bundão. Prepara, pode par, vai ser só colocadão. Delisa, delisa, vai jogando esse bundão. Prepara, pode par. Agora esculacha, bebê, vai, mano. Vai ser só colocadão. Coloca não, vai mãe, vai mãe. Vai ser só colocadão. André Cedinho.